seguimos com muitos mais e bonitos fados para si que continua connosco aqui no Canal 2 a ouvir grandes momentos. Vamos então ficar com Maria da Fé, que nos traz Meu Nome Baila no Vento. Logo depois ficamos com o Rodrigo, que nos traz Ser Fadista é Ser Assim. E terminamos com o Fado Mori Lisboa, trazido por Nuno da Câmara Pereira. São assim mais três fados para si. Na vida arrastado, preso a um cruel destino. Sou fadista porque a sorte me faz caminhar sem norte, num correr ao desatino. Andam pairando nos céus gritos loucos que são meus, são fados que espalho ao vento, são ecos chorando em mim. História de noites sem fim, voz rouca do meu tormento. Ser fadista é ser assim, colher rosas num jardim, pelas próprias mágoas regado, retratar a própria vida naquela canção dorida a que o mundo chama fado. Ser fadista é ser assim, colher rosas num jardim, pelas próprias mágoas regado, retratar a própria vida naquela canção dorida a que o mundo chama fado. Assim, colher rosas no jardim, pelas próprias mágoas regado, retratar a própria vida naquela canção dorida a que o mundo chama fado. mundo inteiro por gostar da vida boa, mas não mora no estrangeiro, o fado mora em Lisboa. Já morou na moraria, mas depois num sobressalto tratou da mudança um dia, foi para o bairro alto. E o fadinho mora sempre por castigo num bairro antigo, num bairro antigo. E a seu lado, para falarem à vontade, mora a saudade, mora a saudade. Quase em frente numa casa de pobreza, viva a tristeza, viva a tristeza. Tem corrido os velhos bairros sempre à toa, mas mora em Lisboa, mas mora em Lisboa. Quando vai cantar lá fora, tem uma ideia bizarra, leva o estribilho que chora na voz triste a guitarra. Canta lá de desafio, mas depois numa ansiedade volta sempre um navio chamado saudade. E o fadinho mora sempre por castigo num bairro antigo, num bairro antigo. E a seu lado, para falarem à vontade, mora a saudade, mora a saudade. Quase em frente numa casa de pobreza, viva a tristeza, viva a tristeza. Tem corrido os velhos bairros sempre à toa, mas mora em Lisboa, mas mora em Lisboa. Num bairro antigo, num bairro antigo. Mora a saudade, mora a saudade. Quase em frente numa casa de pobreza, viva a tristeza, viva a tristeza. Tem corrido os velhos bairros sempre à toa, mas mora em Lisboa, mas mora em Lisboa. E chegamos ao fim da nossa Catedral do Fado de hoje, dia 6 de agosto do ano de 2011. Vamos embora, mas amanhã, às 12 horas, conto consigo para mais 30 minutos de alma portuguesa aqui na sua rádio. Vamos terminar com três fadistas, mas antes de dizer quem fica no fim da nossa emissão de hoje, deixo-lhe novamente os contactos para onde pode enviar o seu pedido de fado. Pode escrever-nos em canal2.radioantenaweb.info, na nossa box de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Indique-nos o fado, o fadista que quer ouvir e, claro, nós temos o maior gosto em trazer-lhe um pouco mais desta alma portuguesa e, melhor ainda, sendo aquele fado da sua preferência. Vamos terminar a nossa emissão de hoje com Manuel de Almeida, que nos traz o fado Nem Deus Sabe. Terminamos, ou melhor, continuamos com Muito Embora o Querer Bem, fado trazido por Beatriz da Conceição. E terminamos esta nossa emissão, fomos mesmo ponto final, com Ada de Castro, que nos traz Desejo Louco. São assim os três fadistas que terminam a nossa emissão de hoje. Da minha parte é tudo, desejo-lhe um resto de um ótimo sábado e já sabe, amanhã conto consigo aqui às 12 horas para mais uma Catedral do Fado. Fique bem e até amanhã. Quem separou nossas vidas? Do meu lado, nas minhas noites perdidas, vou perguntando às vidas quem vou cantar o meu fado. Quem vais amar com loucura? vai dormir nos teus braços. Negro como a noite escura, grita cheio de amargura, meu coração em braço. Quem vais trazer na lembrança? A quem vou dar os bons dias? Quem me vai chamar criança e vai pôr raios de esperança nas minhas horas sombrias? Já perguntei à saudade até já fiz mil promessas. Já corri toda a cidade, mas desisti que é verdade. Vento meu, não permito que ninguém te queira mais do que eu. Não permito que ninguém te queira mais do que eu. Meu coração vagabundo irá, seja como for. Meu coração vagabundo irá, seja como for, rua em rua, mundo em mundo, atrás de ti, meu amor. Rua em rua, mundo em mundo, atrás de ti, meu amor. Nestes meus braços caídos, fugindo a todos os laços, só vibram com pedaços dos nossos corpos unidos. Só vibram quando pedaços dos nossos corpos unidos. A minha boca e a tua mal deixam de estar unidas. Perdidas, chorando de rua em rua, a minha boca e a tua lembram meninas perdidas. Odeio o mundo em inveja, as convenções, o temor. Odeio o mundo em inveja, as convenções, o temor. O dor. Tudo que esteja entre nós dois, meu amor. Odeio tudo que esteja entre nós dois, meu amor. Apressado, roguei ao meu coração para não bater apressado. Quis saber qual a razão deste meu tonto cuidado. Quis a bater andava, a espalhar o meu segredo. E assim a bater andava, a espalhar o meu segredo. Queria só para nós dois a aventura deste amor. Queria só para nós dois a aventura deste amor. Silêncio, silêncio, faça um grito.